outro lado da avenida em que eu moro tem uma casa diferente das demais. Na sua frente tem um verso da Bíblia. Esta casa é rodeada com murais. Dentro dela existem bancos envernizados e um púlpito todo em jacarandá. Nesta casa eu vi vidas desgraçadas serem todas transformadas no poder de Jeová. Nesta casa eu encontro o lenitivo e a visito onde quer que eu esteja. Esta casa, o seu dono é Jesus Cristo. Esta casa, meu amigo, é minha igreja. Outro lado da avenida em que eu moro tem uma casa diferente das demais. Na sua frente tem um verso da Bíblia. Esta casa é rodeada com murais. Dentro dela existem bancos envernizados e um púlpito todo em jacarandá. Nesta casa eu vi vidas desgraçadas serem todas transformadas no poder de Jeová. Nesta casa eu encontro o lenitivo e a visito onde quer que eu esteja. Esta casa, o seu dono é Jesus Cristo. Esta casa, meu amigo, é minha igreja.